Quero Jesus Cristo agora, não vou esperar pra depois. Jesus Cristo em mim agora, habita em mim, em mim. Jesus Cristo habita em mim, Cristo mora agora em meu coração. Eu era um pobre perdido aqui neste mundo, só de ilusão. Cristo manda em minha vida, eternamente eu vou adorar. Ele me deu nova vida, saí desse deserto e desse mar. Eu quero ler mais a Bíblia, entender mais da vida na Bíblia do meu Senhor. Hey, yeah. Eu quero ler mais a Bíblia, entender mais da vida na Bíblia do meu Senhor. Hey, yeah. Manda em minha vida, eternamente eu vou adorar. Ele me deu nova vida, saí desse deserto e desse mar. Eu quero ler mais a Bíblia, entender mais da vida na Bíblia do meu Senhor. Yeah. Eu quero ler mais a Bíblia, entender mais da vida na Bíblia do meu Senhor. Yeah. Eu quero ler mais a Bíblia, entender mais da vida na Bíblia meu Senhor. Hey, yeah. Eu quero ler mais a Bíblia, entender mais da vida na Bíblia do meu Senhor. Hey, yeah. Do meu Senhor. Do meu Senhor.